Luna 995, bom dia, sendo a indicação desse aparador em face. Altímetro em Salvador, padrão 1013, chegada bom. Chegou noite 04, assim, indicação de separa 3 mil pés, altímetro 1093, chegada bom. Tá bom, separa 3 mil pés, 3804, pode ir. Só sinalização para reboque até a ponte 1 no parque principal. Chama para ingresso no principal. Bom dia, T3597, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador 1093, chegada bom. Autoridade, informe no término. Voo 995, livre LS, em forma estabilizada. Salvador, bom dia, eu vou no 7 no 5, passando 190 para 160. Vou no 7 no 5, a sinistração, desse mantenha o 050, chegada com. Ok, defesa 050, essa na identificação, a chegada bom, filho, no 7. Voo 995, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador, em 1-8-9-5. Salvador, bom dia, o voo 995. Bom dia, 1995, cheque 30. Mais tarde, checado. Livre pouso, variável com 3-9. Ciência, 995. 210 para o 1-8-0. 1-0-7, bom dia, sendo identificação desse mantenedor de voo 060, chegada a bom fim. 060, na bomba, 060. Voo no 804, nível LS, para 2000, informe estabilidade no local. Valeu, LS, chamada estacionada 804. 3597, de separa 3000. Maria Golpe do Pátio 3, para o Pátio Principal, posição número 3. Thank you. 804 estabilizado, Isalvo Campos. Boa noite, 04, complete aproximação LS, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 95, bom dia, Tereza. Bom dia, Gol 8-04, 2 milhas de sempre, abaixado, travado, visual com a pista. Bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Escuta. Ligamos livre LF, 12 mil pés, campo estabilizado no Lucas Adulto, 3597. Gente, livre LF, campo estabilizado, 3597. No 795, desce para 3 mil pés, o altímetro em Salvador é no 0 no 3. Livre 13, desce para 3 mil, vamos 7 no 5. Economia 07, desça para 4 mil pés com 1013, reduzindo para 230 nós. Informativo, 4 mil pés com 1013, reduzindo para 230 nós, economia 07. Bom dia, Gol 1995, taxi via Alfa e a porta de taxi 2 de LED. Alfa, 2 de LED, 1995. Salvador, Alfa e Anzibis, solicita ingresso à parte principal. Autorizado, utiliza na medida do possível para o término, azul. Utilizado, LS, 1-0, 3-5-7. 3-5-7, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador, é 1-8, 2-9-5. No 5, livre LS, desce para 2000, informe estabilizado no localizador. 2000, livre LS, reportar estabilizado no localizador, Gol 1-7 no 5. Aos 4, 1, direito, 1, 2, 1, 9. 209-804. Salvador, bom dia, 804, livrou na sua escuta. 804, reportagem ao bonde da companhia após ingresso Alfa e reportante Juliette. Alfa, a Juliette após o Boeing, 804. Pôs no 0, tá 3-5-7. Desça para 3 mil pés. 3 mil, Gol, no meio 07. próxima direcionada na. Portão 90, voo no 990. 804, Juliette 08, portão. Juliette 08, 804. 607, reduzido para 1709. Fico no 7 aos 43, direita 1219. Direita 1219, 35 no 7. Ingressa na Alfa, repórter da Juliette. Então, 357. Ingressa na Alfa, repórter da Juliette. 357. Então, Salvador, Alfa, recebido, finalizando o reboque da posição 3. Bom dia, Graça. Bom dia. Para 2 mil pés, a última trem Salvador, 9093, chegada Bonf. Nada bom, se der para 2 mil pés, o gol no outro lado direto. Está localizado o gol 197 no 5. 197 no 5, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, gol 795. Salvador, muito bom dia, o gol 1715. Estabilizado no localizador a 2.5 milhas de distância. Ok, cheque o trem, livre pouso, variável com 3 nós. O trem está em cima, aguardando, gol 1715. Setinho, só um minuto para cópia. Livre LS, desça para 2000 em forma estabilizada. Chamarão estabilizado, voo no 607. Da 35 no 7, para ingresso da Juliette. Juliette para 4, 35 no 7. Ingresso da Juliette para posição 4, 35 no 7. 3 no 7, no cópia. 00 Guarulhos, nível 360, decolagem da 190 com curva direita na abertura da EL, Leda, após voo direto posição Bridge, onde intercepta UP Azul 16, Brava até Azul e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5577, controle Salvador em 1 20 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem da 5110, curva direita na da EL, transição Leda, após Bridge, ambos com 1 no 6, Belo Horizonte, CCC, chegamos com a rota do plano. O transponder é 577 e o ponto 208, então 3. Decorre acima pronto, 612, então 3171. 07 estabilizado. Está estabilizando agora no 607. Complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador, é 1-1-8-9-5. 607. Chama a Torre 1895, coluna 607. Oi Salvador, muito bom dia, o Golma 607 está estabilizado e LS da 1-0. Golma 607, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Agora a pista livre, Golma 607. Solos 49, direito 129. 209, 7, 7. 07, check-in livre pouso, variável com 39. Graças a Deus, está baixado, travado, autorizado pouso, 207. Juliette, 705. Boa tarde, Juliette, 705. Repórtera. Desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 03, chegada bom. Não sei como é que eu vou estar, por gentileza. No 7, no 5, mantendo posição. Colônia 07, Gilete pro 62, né? 62, Colônia 07, Gilete. Colônia 07, Gilete. Considere manter a posição de Gilete, Colônia 07. Mantenha a Gilete, Colônia 07. Livre LS, X-Ray, para 90, estão estabilizados no localizador. Vai passar 97. Cuidado na recepção, reporta tarde, estão 3171. Podia confirmar a frequência ali? Frequência do quê? Para coxa. Clareza da sua transmissão está de 1 para 2, senhorita. Entendeu que está autorizado o pushback e chamaremos para o táxi, 3171. Sete, complete aproximação, enchimento rei, 1895. Boa. Oh, gol no 897, bom dia, vai passar Simbra, já tá baixado e travado. Oito nove sete, pouso autorizado, piscina zero, vento variável com 29. Sete, eu me pouso na 190, boa noite, 97. Trezano 53, desce para 2000. Desce para 2000, tá preso. Solo Salvador, bom dia. Bom dia, Delta 32-0. Aqui no 0, copiando da Globo. Por acaso você já espalhou a nossa autorização em cima? Afirmativo, só um minuto para cópia. Prepare a Pulca, transição Caju, 3890. Pulca era Caju, né? Autorizar até o ponto de espera, via pátio, Indy Alpha, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste na 0 no 4 agora. Pátio, 07, após o Airbus da TAM, ingressa Juliette pro 612. Após o Airbus, ingressa Juliette 612, ou 607. Noite 97, direito 219. Boa noite, 97, 219. Bom, no 897, taxi via Alfa, mantém a posição de Juliette, portão previsto é o 05, encontra seu compadre. É, Alfa, está Juliette. 3890, pronto, copia. Prossiga, Sérgio. 30 Recife, nível 330, via Peruíche 58. Legal, dá 1-0 com curva esquerda no perfil da Pulca, transição Caju. Vai assinar no transponder 50 no 5 e o controle Salvador em 120, decimal 8. Copiou 330 disponível para. Decolou 1-0 com curva esquerda 2. Perfil da Pulca com transição Aracaju para 3-0 no 5-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0. Conforme nível autorizado? 330. Tá com a última pronta no 5, no 3890. Salvador, muito bom dia, Azul 4201 para Campinas, nível 360, presente da Golf, para a Copa. Aguarda a coordenação para o 36, aceito o 340. Aceito 340, Azul 4201. 30 Campinas, 340, decola da 1-0 com curva direita. Prefiro da EL, Leda após voa bridge. Intercepta para Zulu no meio, Bravo até o Zulu e após conforme rota do plano. Acionando o transponder 52, correção, 5020 e controle Salvador 1208. Autorizado Campinas, nível 340, decolagem da pista 10 com curva direita, Dael Leda Bridge, vai para Zulu 16, pós Bravo Hotel Zulu. Posso confirmar o ponto de voo? Transponder 5020, controle Salvador em 1-20-8, azul 4201. Tá correto, me chama pronto no 1, azul 4201. Chamaram pronto no 1, azul 4201. Salvador, azul 4040, informação Golf, autorização. Sente, aguarda a cópia, azul 4040. Aguardo. Salvador, é o Goan 804. 804, número 2 para cópia, aguarda. Goan 897, ingresso de Juliette para portão 2. Para 02897. Passando a chama do Salvador em 1-8-1-9-5. Chama flor, confirma para a frequência? 1895. Obrigado. 171, muito grato. Controle Salvador, muito bom dia. O TAN 3171 da El Leda. 3171, bom dia. Contato radar na decolagem. Sub mantém o 360 após cruzar 2000 direto Leda. Após 3000 direto Leda, TAN 3171. Poderia confirmar quanto recebe o TAN 3171, senhor? 5/5. Muito grato. Dael Leda Bridge, intercepta Brasil 16, 5011 transponder e o controle em 20.8, azul 4040, de mora pronto. Está correto. Boa noite, 04, cópia. Cópia. 30 Galeão, nível 360. Decolagem da 10 com curva direita, na pista da El, Leda Bridge. Intercepta peso 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme a nota do plano. Vai acionar no transponder 5021 e o controle Salvador em 1-20-8. Autorizado 360 Galeão, em roda plano de roupa, peso 1, SMAP. Block, W0, SMAP. Vai da Dael, Leda Bridge, 021, transforma 208, controle, controle. Tá correto, me chama pronto. Confirma o portão 1804. Portão 8. Sente. 3153 aos 10, direita 1219. Direita 1219, 3153. Salvador, da 3153, Branco, bom dia. Bom dia, ingresso na Alfa, reportante da Juliette, da 3153. Ingresso na Alfa, reportante da Juliette, da 3153. No 71, chama o centro Recife na frequência 125, 1 alterna 13325. 1251, 13325, 3171, muito grato. Gente, mantenha a posição, o gate previsto é o 5, está ocupado. Tem estimado para iniciar o puxa? Claro, se a senhora autorizar, em mais um minuto. Ok, reporta pronto. 3240, 3290. Então, com a equipe de solo, reporta pro táxi, o azul 4040. Salvador, Azul 4201, posição 01 para pushback, sonamento. Número 2 em setor, aguardo. Número 2 aguardando, Azul 4201. Salvador, bom dia. Com a informação Golf na posição 09, eu chamei a 6211 para o Galeão. Anário 2 para cópia, o Xené 6211. Obrigado, obrigado. Vamos à nave da companhia, o 3153 pode regressar no 05? Afirmativo. Sérgio. Bom dia, número 3 para copiar, o nome é 42.